Tranquilizando 5-2, desça para 3 mil pés, ajuste 1015, reporte localizador número 2 na aproximação, 3152. 3152, tanque neutro número 2 na aproximação. Desça para 3 mil pés, o ajuste de altímetro no 015. 3 mil, no 015, transformador, boa noite, 05, informação da... Boa noite, 05, boa noite, acione identificação, chegada... Mari, desça para 4 mil pés, o ajuste altímetro no 015. Identificou a chegada a Mari, desça para 4 mil pés, o ajuste Interceptando e visual com aeródromo 6258. Autorizado final LS, chame a Torre Salvador, frequência 1895, a Xenia 6258. 1895, 6258. Salvador, boa noite, Xenia 6258. Xenia 6258, reposto no externo, com o trem embaixo travado. Botará, senhor. Bruno 7 no 4, boa noite, identifique, chegada Mari. Vê se mantenha o nível de voo 050, Bruno 7 no 4. Zona 52, desça para 2 mil pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Permanece 1015, ajuste. 2 mil, autorizado LS, está estabilizado. 0156, 1015. Xenia 6258, pouso autorizado, não no 0, venta 90 graus, com uma dúzia de nós. Afirmativo, ia chamar agora, baixo travado, passou de tempo. Oceania 6258 no solo 32, chame solo 121.9. 219. Solo, boa noite, Oceania 6258. Oceania 6258, táxi via Alfa, Juliette, portão 1-1. Alfa, Juliette, portão 1-1, positivo. Estou vindo no 895, tanto 3152. 3152. Bom dia, tá 3152, estabilidade, trem baixado e travado. Sim, tá 3152, está autorizado o pouso, 0, venta 90 graus, 1 a 12 de nós. Livre pouso, tá 3152, pintona 0. Para 2015, importará a estabilidade melhor. Voo no 7 no 4, desça para 3.000 pés. Altímetro 10, 15. 3.015, 7 no 4. Estabilizado no ILS, pista 10, gol 1805. 05, autorizado final LS, torre 1-8, decimal 95. 1-8-5, pregado até já. Ou no 7 no 4, desça para 2 mil pés, autorizado final LS, voz estabilizado no curso localizador. Ou no 7 no 4. 2 mil pés, estabilizado. Continue na aproximação e aguarde a autorização de pouso. O ajuste é no 0 no 5. Aguardando pista livre, gol 1805, registrado 615. Está livre pouso do gol 1805? Afirmo, gol 1805, autorizado pouso 90, venta 90 graus, 109. Livre pouso, pista 10, gol 1805. Estabilizado, 7-1-4. 7-1-4, chame a torre, 1-9-8, decimal 9. 18-9-5. Salvador, gol 1-7-4, no externo, baixado, checa. Gol 1-7-4, gente, aguarde a autorização de pouso, o ajuste é 1-0-5. Ando 1-7-4. No 805, no solo 44, ao livrar, chame o solo, 219. 1805, Pax via Alfa Juliette, portão 01. No 4, pouso autorizado, não no 0, vento 90 graus, 109. E pouso não no 0, 7 no 4. No 4 no solo aos 4,6. Libera a direita, 1219 o solo. Direita com 219, igual ao 7,14. Salvador, bom dia, igual ao 7,14, livrou. Via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, para o 02. Boa, 7 no 4.